foi uma surpresa enorme. Eu fui convidada para assistir à gala e não fazia ideia. Portanto, muito obrigada por esta deferência. Na pessoa do presidente da associação, caro amigo Luís Almeida, cumprimento todos os órgãos sociais da associação. E permitam-me que estenda também o cumprimento à orquestra aqui presente, a todos os grupos de teatro aqui presentes, aos senhores autarcas, deputados, enfim, da Assembleia da República, estamos só os dois, mas são municipais, todos os convidados da região. Uma saudação muito, muito especial. Dizer-vos que nós, quando colaboramos com as instituições da região que temos a honra de representar, não fazemos mais do que a nossa obrigação, porque representar uma região implica conhecê-la, implica percorrer o território, contactar com as suas gentes, conhecer as suas pessoas, os seus problemas, as suas instituições, as especificidades do mundo e da cultura e do meio que representa. E, portanto, quando fui desafiada pelo engenheiro Luís Almeida para colaborar em eventos da associação, prontamente me predispus, dentro daquilo que estava ao meu alcance, para o fazer. E, portanto, este reconhecimento é, no fundo, o reconhecimento do cumprimento de uma obrigação a que eu acho que estou obrigada e que procuro fazer com dedicação, com zelo, com lealdade. Muito obrigada a todos, bem-ajam. Muito obrigada a esta associação pelo papel que tem desempenhado em prol do desenvolvimento da cultura da região e não só da cultura, porque hoje já se estende efetivamente a sua atividade a múltiplas áreas, a múltiplos ramos. E, portanto, da minha parte também, o reconhecimento, o agradecimento, porque esta região efetivamente precisa que todos trabalhemos em rede para que possamos conquistar aquilo a que temos direito. Porque efetivamente, como já aqui foi dito, ninguém nos traz nada, ninguém nos oferece nada. Tudo aquilo que nós quisermos conquistar terá de ser com o nosso esforço, com a nossa resiliência, com a nossa capacidade de trabalho. E nisto temos de estar juntos, temos de trabalhar em rede, temos de caminhar unidos, porque só assim venceremos. Muito obrigada a todos. Aplausos.